pecinha, lá na minha casinha vai rolar uma pecinha. Lá na minha casinha mandei toda sentar e cair de perna aberta, mandei toda sentar e cair de perna. Me cansei del amor e me voy de gira com tua amiga. Me voy de gira com tua amiga. Y a la noche me la pego. A roda rolar uma pecinha. Vai rolar uma festinha. Lá na minha casinha vai rolar uma festinha. Lá na minha casinha mandei toda sentar e cair de perna aberta, mandei toda sentar e cair de perna. Me cansei del amor e me voy de gira com tua amiga. Me voy de gira com tua amiga. E a la noche me la pego. A roda rolar uma festinha. Déjate llevar, nena, mueve ese culo. A roda rolar uma festinha. Déjate llevar.